Esse seu olhar vai ser fácil demais eu me perder. Eu dei na cara pra você notar que eu morro de vontade de você. Eu penso em coisas que você nem pode imaginar. É muito forte esse desejo, eu pego fogo. É muito louco. Paredes, se entregando sem vergonha e sem pudor. Que invade loucamente só fazendo amor, amor, amor, amor. Imagina eu e você entre quatro paredes, se entregando sem vergonha e sem pudor. Que invade loucamente só fazendo amor, amor, amor, amor. E a gente pega fogo, o pacto pega fogo. A gente junta é fogo, fogo, fogo, fogo. E a gente pega fogo, o quarto pega fogo. A gente junta é fogo, fogo, fogo, fogo. Você nem pode imaginar. É muito forte esse desejo, eu pego fogo. É muito louco. Imagina eu e você entre quatro paredes, se entregando sem vergonha e sem pudor. Te invade loucamente só fazendo amor, amor. Fazendo amor, amor, amor, amor. E a gente pega fogo, o quarto pega fogo. A gente junta fogo, fogo, fogo, fogo. E a gente pega fogo, o quarto pega fogo. A gente junta fogo, fogo, fogo. Quem pega fogo, pega fogo assim. E a gente pega fogo, o quarto pega fogo. E a gente junta fogo, fogo, fogo, fogo. E a gente pega fogo, o quarto pega fogo. A gente junta é fogo, fogo, fogo, fogo. E a gente pega fogo, o quarto pega fogo. A gente junta é fogo, fogo, fogo, fogo. E a gente pega fogo, o quarto pega fogo. A gente junta é fogo, fogo, fogo, fogo. Obrigado.